Olá, você tem uma vida espiritualmente produtiva? Se você acha que tem ou que não tem, pode ser bastante relativo isso. Quais são os critérios que você usa para definir se você é espiritualmente produtivo ou não? Você usa critérios bíblicos? Ou você se baseia apenas em religiosidade, coisas desse tipo? Bom, o povo de Israel recebeu critérios para avaliar a sua própria espiritualidade, mas frequentemente eles tinham seus próprios meios, e muitas vezes nós vemos nas Escrituras eles parecendo com pessoas que se consideravam bem diante de Deus. Sempre tiveram muita dificuldade durante toda a história bíblica que nós podemos ver, sempre tiveram dificuldade em se reconhecer como pessoas que estavam falhando na sua vida com Deus, ou seja, na sua vida espiritual. E Isaías e outros profetas sempre os advertiram a respeito disso. E aqui nesse livro de Isaías, que nós estamos estudando, estamos aqui já entrando na última etapa deste primeiro pronunciamento que nós vemos aqui da parte do profeta. Ele vai falar um pouco sobre essa questão envolvendo aí a espiritualidade real deles. É difícil você convencer as pessoas, mostrar para as pessoas que elas não estão verdadeiramente no caminho de Deus. Essa é uma tarefa um pouco árdua, se não bastante árdua. E é interessante como a Escritura ela nos mostra que Deus frequentemente capacitou seus servos, os seus instrumentos humanos, a usar de meios didáticos, de meios por meio de em forma de analogias, em forma de ilustrações, para poder ensinar o povo, para poder tocar o coração do povo. E é isso que Isaías vai fazer aqui, numa passagem bem interessante, onde mais uma vez a gente vê aqui Israel sendo comparado com um vinhedo, uma plantação de uvas. E é isso que Isaías vai usar aqui para falar o coração do povo, ou melhor, Deus por meio de Isaías. Então vamos até o capítulo 5 de Isaías, onde a gente já chegou. Estamos iniciando o capítulo 5 e nós vamos ler dos versículos 1 a 7. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Pois é, Deus é esse dono do vinhedo chamado Israel. Primeiramente, nós vemos aqui o trabalho de Deus sendo comparado ao de um agricultor. Claro que Deus ele vai mostrando aqui o que ele tem a dizer aos poucos. Quando Isaías ele começa a sua proclamação aqui, ele começa contando uma história se dirigindo aqui como se fosse o vinhedo de um amigo, uma canção feita sobre isso, o que atraiu certamente a atenção dos seus ouvintes. E aos poucos é que vai sendo então demonstrado o que se trata o assunto. Mas veja como são interessantes as comparações. Vemos aqui a dedicação do agricultor e a dedicação de Deus sendo mostrados aqui lado a lado, para a gente entender, para eles entenderem e para nós entendermos também. Primeiramente, nós vemos que o agricultor ele escolheu um local apropriado, um local adequado, que era a encosta de uma colina, lugar muito usado para plantação de vinhedos. Certamente ele escolheu ali a posição. A uva precisa de exposição ao sol. A gente vê plantações assim nas colinas até hoje na Europa, em outros países, que não na Europa, mas na Europa a gente vê muito isso. Na região do Porto, em Portugal, por exemplo, as colinas ali, podemos ver os recortes semicirculares ali, acompanhando o relevo e sempre numa posição estratégica. Então ele escolheu o local. Ele teve o preparo adequado também. Ele cavou, ele retirou as pedras, ele construiu uma torre de vigia, uma torre para poder observar ali. Sempre tinha alguém ali, né? Ou ele ou alguém que cuidava disso. Então foi construída essa torre, construiu também um lagar, onde as uvas seriam pisadas. Normalmente esses lagares eram escavados na pedra, escolhia-se já ali uma pedra adequada para isso, com tamanho, com formato já favorável para que pudesse então a uva ser pisada naquele primeiro, no patamar de cima. Normalmente tinha um furo por onde escoava o suco da uva e cair num recipiente abaixo disso. Esse era o modo que foi usado por muito e muito tempo, e a gente vê isso até hoje em muitos lugares, em ruínas. Então ele fez tudo isso, um trabalho árduo, um trabalho dedicado. Além disso, ele usou uvas selecionadas, uvas boas, ou seja, todo o trabalho dele, todo o empenho dele, toda a inteligência dele foi empregada para poder obter bons resultados. É interessante que fala aqui dessas uvas selecionadas desse homem, né, desse agricultor. E veja, o que Deus fez aqui, o que é explicado ali mais tarde, né, no versículo, é que Deus na verdade, quem está sendo ilustrado ali. Eles só vão ficar sabendo disso no decorrer da história. Mas a gente já vai fazendo aqui as devidas comparações. Porque Deus também escolheu um povo. O povo de Israel foi um povo que ele escolheu, que ele separou. Aliás, ele formou esse povo. E não, evidentemente, pelas suas qualidades pessoais, como nós sabemos, né? Foi uma escolha soberana, uma escolha pela graça. E ele proveu o povo, ele cuidou desse povo de forma muito visível e comprovada ao longo de muito e muito tempo, de muitas gerações. Ele proveu com a lei, proveu com o culto. Deu para eles as alianças, deu para eles os profetas, cuidou deles em termos de eles terem todas as provisões de que necessitavam, todos os cuidados para que eles pudessem viver e se alimentar e ter a sua vida bem regada por bênçãos, proteção. Proteção, se não foi constante, ela só foi interrompida por questões de disciplina, mas Deus cuidou deles permanentemente, assim como aquele agricultor cuidou do seu vinhedo. Então, a dedicação do agricultor aqui é na verdade, ela está falando da dedicação de Deus. E a produção? Bom, a produção foi um problema, porque esse agricultor da história contada, essa canção que Isaías está contando ali para o povo, a produção não foi boa. Foram produzidas uvas bravas. Alguns autores entendem que essas uvas bravas, essas uvas azedas, aliás, as uvas azedas eram uvas bravas, uma espécie que na verdade não é o que ele plantou, mas o resultado foi igual a de frutas bravas. Ele plantou uvas boas, talvez por estacas, por ramos que foram plantados ali, talvez ele tenha semeado, o texto não traz a explicação completa, mas ele escolheu uma qualidade boa, e a qualidade resultante, apesar de todos os cuidados, foi diferente de uva azeda. Aliás, uva imprestável, uva que não podia ser comida. Alguns entendem que essas uvas que eram silvestres, que eram bravas, que davam assim de forma selvagem, mas poderiam dar, inclusive, bagos que faziam mal às pessoas. Não, não, aquilo não era intragável, não podia servir de forma nenhuma para suco, para nada, para nenhum tipo de alimento. E assim, Deus trabalha para mostrar que ele, como o agricultor de Israel, agricultor que trabalhou em Israel, cuidou de Israel, ele até traz aqui que uma comparação de Israel, o vinhedo e Judá, as uvas ali, como que dizendo, né? Israel como um todo e Judá especificamente, que agora o caso é com Judá propriamente, não está mais falando com a nação como um todo, que Israel a essa altura já tá descartado aqui. O ministério de Isaías não é voltado para eles, mas Judá em particular aqui. E o que ele está dizendo é que o resultado esperado deles, o resultado esperado do seu trabalho, do seu empenho, das suas obras em favor de Israel eram justiça e retidão, ou seja, a justiça pessoal, aqui no caso, os termos que são usados significam isso, pessoa ser uma pessoa justa e, por conta disso, termos obras justas e uma sociedade justa. Era essa a ideia, isso Deus esperava que acontecesse em Israel, um povo que entendia os padrões corretos de justiça, um povo adequado à justiça de Deus, à justiça verdadeira, não à justiça dos homens, um povo que sabia o que era isso e que trabalhava nisso e que gerava frutos dessa justiça. Veja que as palavras em hebraico aqui são muito interessantes, porque é feito um jogo de palavras aqui. A palavra usada para justiça é mishpat. E a palavra usada para retidão é tzedakah. Preste atenção, não precisa decorar as palavras. Eu já vou explicar onde que está o jogo de onde que está o joguinho de palavras aqui. Por quê? Porque o resultado colhido, ao invés de mishpat, foi mishpah. Muito parecido. É sutil. O significado de uma e de outra é o oposto. Ao invés de mishpat, justiça, o resultado colhido foi derramamento de sangue, injustiça. Ao invés de tzedakah, ou seja, retidão, o que foi colhido foi tzehagah, tzehagah, que é gritos de aflição, sofrimento, conflitos, tudo isso que Isaías já denunciou aqui na sua profecia. Então, o resultado colhido é totalmente oposto àquilo que era esperado de um povo que foi cuidado, instruído, um povo que foi abençoado, que recebeu tantos privilégios. Era esperado, era para eles produzirem algo bom, um fruto bom, mas o fruto que resultou dali foi um fruto azedo, um fruto imprestável. Interessante que nos versículos 3 e 4 faz uma pergunta. Deus aqui, ele ainda não diz que a vinha o seu vinhedo é Israel, mas ele diz assim: o que eu faria com a minha vinha? Agora que ele se apresenta como agricultor, mas ele ainda não está explicando o que é essa vinha realmente. Ele só vai explicar dali para frente, depois. Ele pergunta: o que mais eu poderia ter feito? O que mais eu poderia ter feito? Ele ainda não tinha feito a correlação. Ele pergunta: agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? O que que eles iriam responder a isso? Nada. O Senhor fez tudo pela sua vinha que poderia ser feito. Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Qual deveria ser a conclusão deles? Que a culpa não está no agricultor, mas a culpa está nas uvas. É difícil fazer uma analogia aqui, porque você vai pensar assim: não, mas uva não tem culpa. Mas aqui você tem que fazer a devida relação. A conclusão, o pensamento deles, né? A cabeça deles, como a gente diria hoje, explodiu diante disso. Como é que a gente vai pôr a culpa nas uvas? Mas somente elas vão ser culpadas por isso. É claro que tem um fator aqui, entre aspas, inexplicável por trás, tem um paradoxo. Como pode isso, né? Tudo que está aqui, o conjunto todo, só poderia dar um resultado bom, mas o resultado não foi bom. Ora, tem algo errado, e esse algo errado não é o agricultor, e nem os processos que ele usou, nem a falta de dedicação. A gente vê aqui, com esses termos que a gente viu no joguinho de palavras, que o fazer o certo e o errado podem ser muito parecidos. Eles até mesmo para os homens, eles são a mesma coisa, porque os homens não enxergam o coração humano, não enxergam muitas vezes a profundidade do que é verdadeiramente agradável a Deus ou não. Daquilo que é verdadeiramente certo ou não, mas Deus não se engana e Deus está aqui fazendo o seu diagnóstico e apresentando aqui a sua denúncia, começando por uma história, uma canção que começa suave, depois ela vai se agravando, os seus termos vão se tornando mais graves conforme ela vai se desenvolvendo, a gente vai vendo isso. Muito bem, então a gente viu aqui que o trabalho de Deus foi comparado ao trabalho de um agricultor. E o direito de Deus, então? O direito de Deus também foi comparado ao de um agricultor. Por quê? Porque o agricultor, ele tem direito sobre a sua lavoura, seja um vinhedo, seja o que for, ele tem direito sobre os seus rebanhos, se for um pastor, se for um dono de rebanhos. O fato aqui é que o direito de Deus, comparado ao de agricultor, ele vai ajudar também o povo a entender. E aqui Deus mostra, em primeiro lugar, como é que ele, como agricultor, o que ele, como agricultor, iria fazer a uma vinha que foi construído ali. Proteção, ela foi cuidada, etc. Em primeiro lugar, ele fala que ele ia retirar o muro, iria retirar a cerca, ou seja, iria retirar as suas proteções, as proteções do vinhedo, as proteções que impediam que animais entrassem ali, simplesmente começassem a comer as folhas, pisoteassem tudo e destruíssem tudo. Normalmente eram feitos muretas de pedra. Até hoje a gente vê isso em países europeus, as muretas de pedra empilhadas assim umas sobre as outras, encaixadas. E aqui nós vemos que tinha uma segunda proteção, que era uma cerca ainda, né? E Deus está dizendo: eu vou derrubar tudo, vou derrubar a proteção, eu vou tirar as proteções, eu vou deixar também, eu vou retirar o cuidado, eu vou deixar de fazer a manutenção, vou deixar de podar, tirar as ervas, né, daninhas, que podem sufocar, a planta, que podem matar a planta de alguma forma. Eu não vou mais cuidar, vou abandonar, tudo aí, de forma que as ervas daninhas vão tomar conta de vez, do vinhedo, e os animais vão entrar, vão pastar, de forma que o vinhedo será realmente destruído. Isso aqui falando em termos ainda da vinha, ele está falando ainda no, na forma de uma ilustração. Mas aí a gente vai entender, porque Deus, ele diz: Israel é a vinha, Israel é essa vinha, esse vinhedo, né? E então, o que seriam as proteções? O que seriam as proteções de Israel? As proteções que Deus sempre deu, as proteções que vêm dele. As proteções não são os muros, os soldados, a capacidade estratégica, militar. A proteção de Israel estava em Deus. É ele que impedia que os inimigos tomassem conta, que os inimigos os derrotassem. E ele tem feito isso, ele tem preservado, ainda que muitas vezes essa seja por um fio. A gente vê que a existência deles durante a história ficou muitas vezes por um fio. Deus ainda assim manteve ali a proteção, de forma que pelo menos um remanescente permanecesse vivo e desse continuidade ali ao povo israelita. Então, e Deus está dizendo: vou retirar o cuidado ali de manutenção. O que é isso? É o cuidado de manter o povo provisionado em termos de não ter pragas, de não ter nada ali que a sua lavoura, as lavouras deles, israelitas, fossem atingidas. E tudo isso, a gente precisa lembrar, está previsto lá em Deuteronômio, nas bênçãos e maldições que foram estipuladas ali, quando Deus celebrou ali as suas alianças, e estipulou claramente bênçãos e maldições de acordo com a obediência ou a desobediência deles. E aqui, claro, está dizendo: eu, como dono deste vinhedo, eu tenho plenos direitos. Eu tenho plenos direitos de, assim como eu cuidei, eu retirar o cuidado; assim como eu protegi, eu retirar a proteção. E aqui tem ele acrescenta algo que o agricultor não tem controle, que é a chuva. Ele está dizendo: eu ainda vou ordenar as chuvas que não derramem as suas águas, não tragam água para as plantas, de forma que vai secar essa vinha, ela vai secar. Ou seja, ele está dizendo: vai ter escassez, vai haver escassez devido à falta de suprimento. Eu vou retirar esse suprimento, eu vou retirar as provisões, eu vou retirar as proteções, porque eu sou o dono e eu determino essas coisas de acordo com a minha vontade. É o que Deus está transmitindo aqui para eles. É uma punição, nós podemos dizer, indireta. E claro, ele vai explicar isso adiante. Ele vai dizer que, na verdade, é um povo que virá. O povo virá atacá-los, mas esse povo, quando vier atacá-los, eles vão estar totalmente vulneráveis, não vão ter a mínima condição de se defender, porque Deus tirou a proteção. Eles vão estar enfraquecidos, porque Deus iria tirar a provisão deles. Ele vai falar sobre isso. Então, na verdade, Deus não está aqui fazendo chover fogo do céu. Ele não está destruindo o povo ali de uma forma que a gente poderia chamar de uma forma direta. Ele vai usar os inimigos, porque essa é uma forma que ele escolheu para punir Israel. Usar os babilônios para trazer tudo isso que eles não esperavam que fosse acontecer. Mas ele está avisando. Deus tem plenos direitos sobre a sua criação e, de modo especial, ele tem direitos como um dono particular de Israel, de lidar com Israel da forma como ele estabeleceu que ele iria lidar. Ele está sendo totalmente fiel. Ele foi fiel no cuidado, mas ele é fiel também nas restrições, nas punições que cabem e que ele sabiamente e soberanamente aplica quando é da sua vontade, quando ele determina. Bom, aqui a gente precisa então fazer uma ponte. É necessário fazermos isso, entendendo que esse Deus é o mesmo Deus, é o Deus que tem plenos direitos, é o Deus que cuida, é o Deus que tem plenos direitos. Olhando para nós hoje, que somos a igreja, pertencemos à igreja, entendendo que a igreja não é Israel, claro, e a igreja não pode ser confundida com Israel, como nós podemos nos certificar de que estamos em condições de produzir bons frutos para Deus, frutos que realmente agradem a Ele? Em primeiro lugar, é preciso entender que Jesus, ele se identifica como a videira verdadeira. Isso é interessante porque não tem como desvincular esse texto daquilo que Jesus está dizendo em João capítulo 15, que ele é a videira verdadeira. Ele não é uma videira que vai produzir algo enganoso, que vai decepcionar. Ele é aquele que veio para que nós possamos produzir fruto através dele. Ele diz: quem está ligado a mim, quem está unido a mim, vai produzir fruto. Essa é a ideia. Em primeiro lugar, é preciso estar unido a Cristo. Estar unido a Cristo significa ser convertido, ser salvo, nascer de novo. Essa é a coisa mais importante. E claro, a quantidade de fruto, a importância do fruto, vai depender de muitos fatores, entre eles a comunhão com Jesus Cristo, a presença e o controle do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, aqui a gente tem algo maravilhoso, que é sabermos que nós podemos produzir frutos verdadeiramente agradáveis a Deus. Ele pode olhar para nós, nos preparar, nos conduzir, nos proteger, fazer tudo isso. Aliás, ele já nos escolheu, né? E fazer tudo isso por nós. E no fim, é claro, nós não vamos produzir tudo quanto poderíamos, porque somos pecadores, porque somos limitados. Mas em Cristo, os nossos frutos são levados a Deus de uma forma aceitável. Um dia esses frutos serão avaliados na nossa presença, quando estivermos diante de Jesus, nós saberemos qual é a avaliação de Deus. Mas o fato é que temos esse privilégio. Então, eu acredito que esse texto ele nos leva a reconhecer o cuidado de Deus, reconhecer o cuidado de Deus por nós individualmente, que somos seus filhos, o que ele faz por nós, como ele nos prepara, como ele nos ensina, como ele nos conduz. Mas temos que também entender a importância de reconhecer os direitos de Deus, os direitos de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, os direitos de nos controlar, o direito de nos disciplinar, de nos corrigir, Deus tem plenos direitos e nós devemos exercitar o reconhecimento disso e sermos gratos por tudo isso, por tudo que Deus é por nós. Não sermos um povo ingrato, um povo que não olha para esse bom agricultor que ele é, que foi a falha exatamente ali daquele povo. E claro, devemos viver sob o controle do Espírito Santo. Isso significa muitas coisas, evidentemente. Significa obediência, significa percebermos o Espírito Santo agindo no nosso coração e nos levando pelo caminho de Deus e não sermos rebeldes a isso. Devemos buscar pela palavra o entendimento do que é a vontade de Deus e, com a ajuda do Espírito Santo, sermos guiados por esse caminho, mantendo a comunhão com Jesus Cristo, que somente através dele, da união, é vital essa união orgânica com Jesus Cristo, a seiva espiritual dessa videira possa fluir em nós e através de nós. Isso é algo que a gente teria muito que falar ainda, evidentemente, mas é a base do que esse texto nos leva, porque como cristãos é disso que nós devemos nos ocupar, dessa comunhão com Jesus Cristo e na busca por esses frutos, frutos que agradem e glorifiquem a Deus. Não aqueles frutos enganosos, aqueles frutos que, como aquelas palavrinhas em hebraico que são quase iguais, mas olhando bem, eles são o oposto daquilo que deveriam ser. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.